bem me quer. Hiperativo e encolerado, bem me quer. Adulador e egocentrado, bem me quer. Fermentador do pecado, bem me quer. Caminhando de olhos fechados, quero ver quem bem me quer assim. Ó, oh, no pensar desembaraçado, chegado, tomando o passado, fantasmas, pecados com tudo. Só desatando o jugo, sem muito estudo, peixe pequeno, engolindo graúdo. Sem trama, pra criar meu mundo, nada profundo, 10 gramas do pó mais puro, num quarto escuro, assaz inseguro, se gabando atrás do seu conveniente muro. Beleza, te aturo, Deus me dê graça, mas nem me abraça, Deus me dê graça. Pra vencer sem trapaça, vencer sem poder, vencer sem você na minha mente. Dependência moral, como num dia frio, uma criança carente por um chocolate quente. Tipo assim, irmão, não dá pra mim, não sou mais que voz, mas meu espírito é livre. Firmeza, vai na paz aí, que outra canção te cativa. Olha só que tô agressivo, agora faz sentido. Nem percebe que está vendido, nem seu futuro. Típico Nesse imaturo. Fazer o que, né? Nada posso fazer, chegado. Todo pensamento é desimpedido ou aprisionado, dissimulado, obstinado e confundido. Só pra o coça, cresça o fossa. Nem sou, nem tô, conversa. Sai dessa, ainda não acabou. O seu mundo é muito pouco pro amor. Até pro flerte não há interesse. Haja ocasião um dia desses pra algo mais amistoso. Sem ninguém pagar de gostoso. Orgulho ferido, descarregando um ego furioso. Um discurso num afeto duvidoso. Aqui vai minha bem-querência, em plena consciência, ainda que numa conjuntura tensa. Desejo paz e perseverança no bem que se alcança. Espero que aceite sem desconfiança, ainda que... Do céu sou banido, mas é confidencial. Decaí em poesia marginal, sem diploma nem discurso moral. Decaí em poesia marginal, como o vento que vem e vai a quem, sem relevância pra ninguém. Um pobre insolente que não te faz nada bem, nada, nada bem. Arrebatado pela arte inculta, quem é sincero no amor não carrega a culpa. Sua paz até insulta, avisto e não desprezo a idade adulta. Longe de mim, filha estulta, na piedade oculta, a vossa majestade e caridade ajuda. Então me disse, tô indo bem, eu dou mais prazer a ninguém. Diz aí, uma crítica cheia de porém. Porém isso, porém ali, porém inconveniente. No meu rap é o que mais tem, é do que ele é feito. Nenhuma intenção aqui de ilustrar minha imagem de bom sujeito. Preto de estampa, origem sem pompa, orgulho próprio, dignidade de alma limpa. Movido por raízes poderosas, cujo atrativo não é o caminho das rosas, mas ser verdadeiro carregando a sua cruz. Desacreditado, a maneira de Jesus, desprovido de uma carta de referência, sem aval de um cacique. Pensa no deserto, só você e sua fé, provado pra ver quem realmente você é. Duro, mas assim o menino cresce, e a quem se interessar assim que acontece. Me disse, tô indo bem, ou ainda vivo a quem? Ou se o desertor tá indo muito além? Farta presunção, ser dono da razão, senhor do meu destino, não. Estamos buscando que tipo de glória, hein? Que tipo de glória? Sua história, minha história, minha história. Não somente aqui, minha trajetória traz. Desejo paz e perseverança no bem que se alcança. Espero que considere sem desconfiança, ainda que... Do céu sou banido, mas é confidencial. Decaí em poesia marginal, sem diploma nem discurso moral. Decaí em poesia marginal, como o vento que vem e vai a quem, sem relevância pra ninguém. Um pobre insolente que não te faz nada bem, nada, nada, yeah.